Meu parceiro, Jairo Atualizações. Enrolado de baiana, é não. Pra que fui me apaixonar por essa malandra, por essa bandida que só quis me usar, só quis me enganar. Deu chá de cama, como é que não gama nessa safada? Todo mundo falou, pra não chorar, mas o meu coração chorou. E que ela tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama. Sem sentimento, eu fico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Tá certo, certo, certo, certo, sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Aqui eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Tá certo, certo, certo, certo, sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Meu parceiro Galego CDs. Bem-vindo de Vandações, o Ronaldo de Alagoas. É pra torrar nos paredões. Vem, ó, ó, ó, ai. Galo da Rosa. Todo mundo falou, pra não chorar, mas o meu coração chorou. Tem fama, é ruim no amor, mas é boa na cama. Sem sentimento, eu fico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu cedo, cedo, cedo, cedo, sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu jogo sem sentimento, eu fico sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. É que eu cedo, cedo, cedo, cedo, sem sentimento. Se se apaixonar, se prepara pro sofrimento. Meu parceiro, Mago Importes, o estourado de Aracaju. É nóis!